enfim, né, meu sobrenome é Lynch, então faça umas contas, isso tira. Aqui no Lincheirinha, nesse bloco incrível. Chegamos aqui ao próximo bloco do programa Lincheirinha. Chegamos ao próximo bloco. E aqui eu vou contar uma história para vocês. Esses dias eu estava fazendo vestibular. Eu fiz o vestibular algumas vezes, passei em todas, mas agora estou fazendo de novo para uma coisa que realmente me interessa. E daí eu tava voltando da prova e eu achei que eu precisava fumar uma maconha. Então fui procurando pela cidade inteira, tá fazendo a prova muito longe, procurei por traficantes em lugares desconhecidos, conheci ruas novas. E daí eu não encontrei ninguém, fui pro centro, o centro tava sendo sitiado por causa da Cracolândia, muitos policiais. E eu procurei por horas e horas e foi muito boa essa busca, porque eu conheci ruas novas e eu realmente aprendi alguma coisa sobre a dinâmica da cidade. Eu tava aqui pelo bairro e conheci um cara que ele olhou para mim, sabia que eu tava procurando alguma coisa. E tipo, a gente começou a conversar, assim, tipo, eu Oi? sou um cara aberto para conversas. E foi uma experiência muito interessante ter conhecido esse cara assassino, porque hoje em dia ele é meu dealer. Vai, isso é bom. Quando eu chego lá na tal da boca, não tem ninguém, ele vai pessoalmente na casa dos traficantes para me conseguir. É, não, tipo, um cara, pô, tipo, me sinto no Rio, mas eu acho que dá pra colocar essa, né? Ah, Waiting for the Man. É um cara, tipo. Mas a história. Por que não? Resumidamente é o seguinte: E por que não? eu tava. Tava buscando alguma coisa pra poder fazer minha cabeça ficar mais tranquila com os últimos acontecimentos. Congratulations. do it better. Of course I want. No, it isn't. Yes, it is. But you won't have one. We have all the time for it. Yes, we got one. I want to take a note to sympathy. I want to take a sympathy. The people on the street. Cheirinha. O vento bate pra definir a pré-estreia, vai te perseguir e um barquinho de papel já deu. Voltas no meu chapéu.